945, chame Centro Recife, frequência no 2835. 2835, 1245. 1245, obrigado. Condor 077, Correio do Centro, frequência 16685. 5 Juliette Hotel Romeu, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Avisa Juliette, até o meu plano cancelado aos 2137, autorizado por outro pela direita, chama na final, pistola 7. Pistola pela direita, pela final, vai abrir o 7, rodou. Juliette, até o meu, confirma o passo após o pouso. Agora mapa, vai para o mapa. Perfeito. Para a direita, 7, marcha para lá, Juliette da Romeu. Sim, Juliette da Romeu, avistado, pouso autorizado, pistola 7, vento 1, 40 graus, 059. Confirmando de Marcelo Grau, vivo ao contato, torre na noite do Sul 95. Boa noite, vou estar no céu. Sim, a parte livrando a pista, Juliette Ferro, meu salão 41. Boa noite, a contação de Marcelo Grau. Lima aqui no braço, boa noite, autorização na 7 agora, de autorização de fundo. Grau. Juliette Ferro, meu, agilizo, liberação da pista, na 9 a 7 minutos, Agilizada, pegar, Motorista para 4.000 pés, o chama 095. Bravo, avistar, todos atualizados, sistema 7, vento 140 graus, 059. 1 grau. 2, 3, 5, altera 1, 2, 3, 8. Altera 1, 2, 3, 8. Mantenha a prova de turno de começar aos 4.000 pés, o rio chama 0,5. Para 1.050 Aliás, de acolá, o país está de conta, vai ser a 1 a 0. Vou deixar o número 7 para 2309, segue como tráfego número 2 na aproximação. Tráfego número 1, tipo 520, estimando 2 mais 8 minutos. Tráfego número 1, tipo 520, estimando 2 azul 2781 na decolada 48, chama o controle de Salvador no 2018. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, o azul 2781. Azul 2781, contato radar no decolagem. Sua paralisa de voo 160, conseguiu sem condições de cumprir a restrição máxima da saída da Bruno? Negativo. Sua paralisa de voo 180 sem restrição, azul 2781. 180 sem restrição para o azul 2781. Zero cancelado as instruções de altitude à frente, desce para 3.010, o Gixo Levera no 5. Controle 2781. 2781 não precisa. É só confirmando, a nossa autorização foi para o nível 160. Eu mantenho o nível de voo 160 sem restrição para o ferro 2781. 160 para o azul 2781. 0, 2781, nível de voo 160. 7, graças. Muito boa noite, sou 1705, está no ponto 0, 1-0, não. Direto alerta 2781. Tráfego, posição de 2 horas, 18 milhas, Romeu Oeste, passando 4.500 pés para o nível de voo 60, Alfa Tango 7D. Tráfego adicional, 12 horas, 20 milhas, Romeu Nordeste, passando 3.000 para 2.000 pés, Sierra Romeu 20. Com 3.290, passa o vetor para o sequenciamento, mantém a coisa. Vetor para o sequenciamento, curva esquerda para 0.15, limite será localizador. Esquerda 0.15, localização 3.290. Azul 2781 para informação, tráfego. Posição de 11 horas, 24 milhas, rumo norte, passando no nível de voo 050 para 3.000 pés, após 3.000 anos atrás. Gente, o azul 2781. Boa noite, eu vou 1705, cruzando no momento 1400 metros. 1705, boa noite, contato radar na decolagem, sua paralisa de voo 3.200, após 2.000 pés, direto Leda, teste Leda Beckman. Positivo. 360, após hoje um PR direto. Direto Leda, Leda Toclo. Obrigado. O meu é o Fringo Controle, você vai dar? Francisco, tá sim, o Rafael 2000, tá obrigado. O meu Fringo tem quantas manteiras presente no cidade até onde a serra? Firmo? Tem a presente no cidade até onde a serra, chama de torre, ou no canal de 295. Francisco, graças, né? Salvador, boa noite, Papai Romeu, Romeu Eco Índia. Boa noite, Papai Romeu, Romeu Eco Índia, torre. Gente, Papai Romeu, Romeu é Queen, já chame para o cancelamento. Agora vou para o cancelamento, já. Avistado, pouso autorizado, Romeu, Romeu Eco Índia, Romeu 3, 2, 1, 8, 2, 1, 5. 5, 9, 4, 1, decolou 5, 8, chame o controle de Salvador, 1, 2, 0, decimal 8. Papai Romeu, Romeu Eco Índia, no solo 5, 8, pista na 7, qual local de estacionamento? Autorizado, 180 graus, backtrack, chama liberada a pista. Colégio Patrona, contato com a Guerra do Colégio, se você quer vir de Ronda 70, vim sair da Conde. Colégio Patrona, se vim de Ronda 70, sai da Conde. Frequência livre estacionar. Oi Salvador, muito boa noite, eu sou a 3290. Estamos a 3290. Então 3290, avistado, autorizado por 110, 150 graus 059. Desenvolve, então 110, tá? 3290. 32, obrigado. Agora eu ajudo a estar aqui o turno. Você está na presidência? Gente, eu coordenar para o outro destino. Sim, gente, cruzando diretamente com o Recife, nós frequentamos 28 decimal 8, alterna 1935 decimal 3. 288-353-27, o turno, já volto. 0 no solo 04, liga direita, solo 1, 2, 1, deixa eu lá. Girou e campeão com 9. Pode, Zero, Golno Zero, 99, ponto de espera, Golno Zero, pronto. Golno Zero, 99, autorizado decolar, pista 10, 150 graus, 069. A linha aí decola, Golno Zero, Golno Zero, 99. Golno 099, decolou 017, chame o controle 120 decimal 8. Controle 108, Golno 099. Essa era 5941. 0099, Rio Elétrico. Direto Lepa com 1099. Bruno 099, chamada Centro Recife, na frequência 128, decimal 8, ou até 135, decimal 3. Recife 128, 135, 3, boa noite, voo 099.